Salvador, então 3155 na Delta. 3155, autorizado a linha de decolar pista 10. O vento 190 com meia dúzia. Livre alinhar e decolar da pista no zero. Tá, 3155. 2231, eu solo. Prossiga. Poderia antecipar o ponto de modificação de regras de voo? É 10 minutos de pouso. Umas 40 milhas fora. 40 milhas ou 10 minutos para o pouso, é isso? Afirmo. Positivo. Salvador, o gol 1674. Juliette no Travesse, Farol da Barra, mantém mil pés. Sente Papa Tango Victor indo Juliette, sequência livre para coordenação, não há tráfego a reportar nesse setor, reporta o retorno. Sente Juliette. 781, cópia. 781, precisa. 400 Guarulhos, Operisk 50, decolagem da 10, curva direita, subida da El, transição de Iner, controle 119, decimal 35, aciona 5150. Autorizado Guarulhos, nível 400, nível Operisk 50, da El de Iner, decolagem da 10, com curva direita, 11935, controle de saída, 5150, transponder do gol 1781. Portão 4, time pronto, pushback saneamento, 1781. Guardaremos. Controle TAM 3155, boa tarde. TAM 3155, contato radar na decolagem. Saída da El, transição de Neto, ao nível 340. 340, de El de Neto. Lagoinha 050 até 40 milhas após 035 visual, decolagem da 17, curva à esquerda, perfil da subida lotar, controle 119, decimal 35, aciona 5161, é para passear. Autorizado a Lagoinha 050 até 40 milhas após 035, decolagem da 17, esquerda lotar, controle 119, decimal 35, controle 161, no hangar do Graé, 4 com 2 a bordo, é para passear. Hangar do Graé, confirme o seu B? 02 a bordo. 2 a bordo, 02 a bordo, chame torre 1830 para iniciar o acionamento do táxi, é que para passear. Apenas confirmando aí que está certo, 18,6 a torre. Afirmativo, 18,6, é para passear. Bom. Faredo 2231, cópia. Cópia. Faredo 2231, Barreiras 220, via WISC 42 até Lapa, após direto. Controle, decola da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Vatá. Controle 119, decimal 35, aciona 5174. Da saída, Momo Vatap, controle 19935, 5174, transponder, confirma? Positivo, 5174, chame pronto acionamento, passarei 2231. Chama lá. Alfa Victor Juliette. Prefere para o controle, Alfa Victor Juliette. Eu consigo pedir autorização para pro direto para Lagoinhas. Alfa Victor Juliette, motor 9000 pés. Controle Salvador, Victor Mike Quebec na vertical e farol. Avatar Victor Mike Quebec, livre frequência para a coordenação, informo que tem um tráfego para o mesmo destino, que é o Victor Indo Juliette, 10 milhas à sua frente. Reporto no regresso, Victor Mike Quebec. Afirmativo, você está no regresso, feito do tráfego, Victor Mike Quebec. Na área restrita de Camaçari? Afirmativo, o Alfa Juliette tem posição de pegar pro direto para Lagoinhas. Esteja atento, a área restrita de Camaçari, que vai do Sol até 1500 pés, Alfa Victor Juliette, autorizado direto a Lagoinhas. Reporte 20 milhas fora. O controle autoriza pro direto para Lagoinhas? Autorizado, Alfa Victor Juliette, contorne a área restrita de Camaçari. Autorizado, projeto da noite, Alfa Victor Juliette. O 5 chame Centro Recife na frequência 128.8, alterne 133.25. 288-3325, tá? 3155. Gente, autorizado início do táxi, chamará para ingresso e decolagem o Eco Papacena. Autorizado, nível 035, mantenha-se em condições visuais, Alfa Victor Juliette. Passeio autorizado ali a decolar, vento 180 com 612. Decolamento, passaria 2231. Autorizado, time taxi, 2231. Para taxi, 2231. Stop, por favor. Quando possível, estimado de pouso em Alagoinhas, Papatango Alfa, Victor Juliette. Estimado, vai passar o estimado para Lagoinhas. Controle Salvador. Bom dia, tá 3172, informação Whisky, cruzando 190. Tá 3172, autorizado via chegada Mari, desça e mantenha 2000 pés, ajuste 10, 10, tá 3172. 2000 com 1010, quando possível pro outro 366. Gente, após o impacto será coordenado o tráfego 366 TAM 3172. Então, inicialmente dessa via para nível 040. 040, pode aguardar na proa de TAP? Na proa de TAP TAM 3172. TAP 4000, confirmando a pista com menos 1200 metros. Afirmo. Passaria do 2231 POB 26, alternando Brasília com 4 horas de autonomia. No táxi via Juliette Alfa até a Delta, na Delta Torre 186, bom voo. Juliette Alfa Delta, Delta Torre 186, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa tarde, o Papapapá é com Papa Serra, decolou da ONU 7, voando à esquerda, saída lotar. Papapapá é com Papa Serra, autorizado saída lotar, contato radar na decolagem, sua nível de voo 050. Vem descendendo para o 050, é com Papa Serra. Gente, fome razão de subida, é com Papa Serra. Mantendo 1500, 10 por minuto. Ciente. Papatango Alfa, Victor Juliette, forma em razão de subida. Papatango Alfa, Victor Juliette, forma em razão de subida. Alfa, Victor Juliette, as 2QS, subindo para 3QS. Ciente, grato. Uma razão de 210 subida e estima Lagoinha ao 19325, Alfa, Victor Juliette. Entende. Na Delta, vai ingressar a partir da Delta, ok? Gente, muito obrigado, vai correr à esquerda, na Delta, ingresso no zero, já está pronto, bom, 7-1. Está autorizado ali, aí decolada 1-0, vento 170-62. Vem decolagem, pista 1-0, bom, 7-1. Atingiu 050, autoriza o 070. Papa Serra. Já atingiu o 050, autoriza o 070. Inicialmente mantém o nível 050, aguarda coordenação com o centro, papapapá é Papa Serra. Papa Serra. Lente passaria do 2231, pronto, ponto de espera. Taxi Delta. Delta 2231. Salvador, boa tarde, do ano 7522. Ono 755, a senhora identificação, autorizado chegada a Bonfi. Vê se mantém a nível 050. 050 na bom, senhor 755. Só confirmando a pista vai estar interditada ou não. Tá certo. Não, é, penso que eu estou com 1.200 metros. Três 172, informo que a partir da presente a pista no zero está impraticável apenas os primeiros 90 metros. Gente. Controle Salvador, boa tarde, gol 1781 no Dial Blast. Papapapá, é Papacerra, autorizado nível 070. Gente, autorizado 070, é Papacerra. Gente, quando possível estimado para Lagoinhas, Papapapá, é Papacerra. 19910, é Copa Serra. Salvador, boa tarde, gol 781, decolou da Oblast. Bom, no 781, no contato radar na decolagem, suba ao nível 400 na saída da Eltransão de Né. Da Eltransão de Né, 400, gol 781. Controle Lima Zulu Golf. Papatango Lima Zulu Golf, prossiga. Estamos ingressando na sua terminal no 035, acionado 015, que é o I06, a bordo, solicita levar o 035 para 500, segue seus corredores. Gente, é Papatango ou Papapapá, Lima Zulu Golf? Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, Papatango, Lima Zulu Golf. QNH em Salvador 100, desça para 15000 pés, via corredores. Reporte para ingresso no corredor Interlagos, Papatango, Lima do Golfo. Gente, vai chamar Interlagos. Até o ponto de espera da Delta. Aguardando. Corrigindo, tá pronto pra cópia? Tá pronto pra cópia. Campinas 360, pelo ISC 58, decola no zero, curva direita, subida gole, transição gonga, controle 1-9-35, aciona 5-1-60. Zero, não, perdão, apetuí 58, com curva direita, gole gonga, 1935-5160. Fechamento correto, confirme apenas o PV? 80. 80, 80 a bordo, bom voo, boa tarde. Obrigado, muito boa tarde. Obrigado, boa tarde, bom serviço. 74 confirmando, a táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, a próxima Charlie, ok? A pista operando agora com os primeiros 9,0 metros indisponíveis. Ok, Alfa Juliette então e aguarda da Charlie. Salvador, é que tá passando liberado no 070. Confirme, Falou, o gol no 674. Prossiga. É, confirmando agora, está interditado 90 metros ou 900 metros? 90, apenas 90 metros. O ingresso se dará via Charlie. Ok, 90 então via Charlie. Ideal de descida com Papa Serra. Nossa, Quebec Bravo está pronto para a cópia. Um minuto, aguarde. Ok, e já estacionado. Sete. Papa Paes, Papa Serra, informa o tráfego. 9 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 075 para o nível 055. É um Boeing 737-800 da Gol. Gente, Papa Serra. Um 755, redução de velocidade para 1.90 nós. reduzindo para 190, 75. Bono 781, no chame centro Recife, 128, décima 8, até 133, décima 25. 1288, 13325. Controle Salvador, Alfa 27, para manter DMC para a nada, solicita 2,507. Gente, Alfa Victor Juliette, mantenha nível, mantenha 2500 pés, Alfa Victor Juliette. Autorizado, 2500, Alfa Victor Juliette. 3172 está visual com todo campo, quando possível, 366 ou 372, de preferência. 3172, autorizado, Serra Victor 366, desça, mantenha nível 040, então 3172. Ok. Descendo para 4372 na Prota 366. Controle Salvador, passarei do 2231. Por gentileza, a possibilidade de coordenar a pós Momo Pro de barreira seria a Pro 300. Tono zero, curva direita, subida gole até a posição Eval, após direto. Controle 1119-35, aciona 5124 Oscar, Quebec Bravo. Autorizado conforme Goiânia 120, decola da pista 1-0, curva direita, gole, Eval, 5-1-2-4 no transporte com 719-35. Regimento correto, PUB? 04. 4 a bordo, livre inicial táxi no pátio 3, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0, quando lá torre 18, meia, bom voo, acho que é Quebec Bravo. Bravo, autorizado táxi na... Isso, confirmar na intersecção? Juliette e Alfa, ok? Prossegue até a saída do pátio 3, que dá para o pátio 1, ingressa na Juliette e Alfa até a Taxiway Charlie, é o ponto de espera da 1-0, a cabeceira agora deslocada 9-0, 90 metros. Falando pela Juliette aqui, está no pátio 3, da nossa esquerda, confere. 5-5. Gol, 1-7-5-5-5, direita 2-3-5, mantendo 5-1, tá pelo lote, 1-7-5. 3-1-7-2, autorizada a R-Nave da 1-0, desça para 2500 pés, quem nega 1-0, 1-0, reposto habilizado. Ok, 2500, tá visual com campo, autoriza para o 3-7-2? Mantenha chegada, então 3-1-7-2. Mantém, então. Controle Salvador, autoriza o Eco Passo Errada para gente, direto a Lagoinhas? Autorizado, papapapai, papapacerra, reforça ideal de descida. Sim, autorizado, direto a Lagoinha, reforçará o ideal de descida, papapacerra. Do Quebec, sim, aproxima. Estamos prontos aqui, tá? No gate 09, para o pushback acionamento. Posição 9, pronto, aguardando cópia, livre o pushback acionamento. Pushback acionamento, aguarda na cópia, tá? 3835. Kill Quebec Serra. Solo Salvador, muito bom dia. É o Avianca Brasil 6321. Avianca Brasil 6321, Brasília, agora de cópia, nível 380. Ok, 3-2-0 aguardando. Por favor, meu amigo, você poderia confirmar quantos metros de pista estão interditados hoje? 9-0. Informação em curso X-Way, apenas 9-0 metros a cabeceira deslocada. Ok, 9-0, copiado. Muito obrigado. Reporte corrigindo, mantendo separação visual com o solo, desça para em condições visuais, reporte para modificação de regras. Ok, vamos modificar agora, estamos com a pista à vista, o campo de Alagoinhas à vista lá de Papacerra. Papapapa é Papacerra, plano modificado, ao 1908, é Papacerra. Papacerra, até retorno. Sinal. 3172, completo final, RNAV, torre 1 no 8, 6. 286. Próximo para qual 3835? 360 para Campinas, aprovada via Perusco 58. Decolagem da pista 1-0, curva direita, subida gole e transição Gonza. Controle 1-1 nave decimal 35, aciona 5-4-1-6. Informe no senhor Vitor 372, informo que a cabeceira agora está deslocada a 90 metros. 372, informará a paciente. Aumente para 2.500 pés, gol 1755. 2.500, esquerda 140, localizador 1755. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 1674, decola. Gol 1674, contato radar na decolagem, suba nível 360, saída agora, transição Gonza. 360. Passarei 2231, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterne 125.45, autorizado direto Barreiras, passarei 2231. 2085, confirma secundário? 133, corrigindo, 12085, secundária 12545, passarei 2231. 2545, 385, direto Barreiras, obrigado, boa tarde. Passarei 2231, só corrigindo. Chame o centro em 1288, é alterne 13325. 1288, alterne 13325. 288, 3325, obrigado. Passarei 567, reautorizado nível 050. Segui descida. Ok, gole com as, obrigado. 5, autorizado ILS 100, o glide desça para 12.000 pés, com 755. 2.755. Controle, boa tarde, gol 1396. Gol 1396, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça mantém a nível 050. Mari, nível 050, gol 1396. Em Azul Golf, autorizado Interlagos, reporta rotatório visual com campo 1.500 pés. Gente, Golf. Salvador, o Alfa Victor Juliette retorna para Sierra November Mike F, autoriza a manter 2.500. Autorizado, mantém-se em condições visuais de 1.500 pés, ajuste ainda 1-0 no 0. Reposto estimado para Mato de São João, Patango Alfa Victor Juliette. Reportará Mato de São João, Alfa Victor Juliette. Informe o estimado quando possível para pouso Alfa Vitor Juliette. O Alfa Vitor Juliette foi estimado aqui para a Serra da Vida Mais de 2 minutos, Alfa Vitor Juliette. O controle está 3567. Confirme, Alfa Vitor Juliette. 1 ou 2 minutos, 12 minutos. 1 minuto que eu vou recalcular aqui, Alfa Vitor Juliette. 3567 atinge 3 mil. Gol 1755, completo final ILS, um glide, chame torre, 1-1-8-6. 8-6-7-5. Tá 3567, reautorizado nível 040. 040, tá 3567. Ali, mantendo 0. Salvador, boa tarde, gol 755, estabilizado no final da X-Data, 1-0. Informe no externo, no 755. 55. Informa no 755, a cabeceira está deslocada apenas 90 metros agora. É, 755. 2883325, muito bacana. 3567, atingiu 0-4-0. São 3567, autorizado ILS 100, glide, desça para 2.000 pés, ajustando 0-0, reposto estabilizado. Reduz a velocidade para 1.70 nós, o tráfego que o precede está a 9 milhas à sua frente, mantendo o grau de speed de 1.50 nós. São 3567. 3567, volta para pelo R-Nave, se possível, reduzindo para 160 nós, para 3567. Sim, então desça para 2.500 pés, Serra Vito 366, então 3567. Serra Vito 3.